concretizando a parte final sobre as principais atrações turísticas do município de Niterói, vamos iniciar falando sobre uma importante área que é um grande point dentro do bairro de São Domingos. Chamamos esta área de Cantareira. Então é a área da Cantareira e que está inserido dentro da Praça Leone Ramos. Este nome, Cantareira, deve-se à primeira estação de barcas que foi aqui colocada em Niterói. Então foi a primeira estação hidroviária que nós tivemos dentro desta cidade, que fazia então o percurso Niterói, Rio de Janeiro, a Praça 15. Esta área foi desativada e hoje então toda esta região, onde temos um número significativo de bares e de restaurante, temos então a chamada área da boemia, que é parecido com a área da Lapa. Chama-se a boemia da Lapa de Niterói. E que aí vamos encontrar inúmeros jovens que, junto com os alunos da Universidade Federal Fluminense, do campus da Universidade Federal Fluminense, tomam conta da área, fazem então um grande point dentro de Niterói. Ainda dentro desta área da Cantareira, nós vamos encontrar dezenas de casas que fazem então da arte plástica uma região de grandes ateliês, de grande importância, onde inúmeros pintores se deslocam para a região a fim de apresentarem então os seus trabalhos. Este fato é muito importante para Niterói e você então está convidado a vir aqui a esta região e conhecê-la mais de perto. E esta área destes ateliês é também conhecida como área da região do Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Saindo, portanto, deste grande ponte, nós vamos entrar no centro de Niterói. E ali no centro de Niterói, fazendo parte do caminho Niemeyer, nós vamos encontrar grandes obras que foram ali idealizadas pelo grande Oscar Niemeyer, por esse grande arquiteto. Então nós vamos ter contato com o memorial do nosso ex-governador, grande governador, que foi ter uma morte em 1961 lá na região de Petrópolis, que é Roberto Silveira. Além do memorial de Roberto Silveira, nós temos também uma outra área da Fundação do Oscar Niemeyer, uma praça JK e outros fatos contundentes dentro do caminho do Niemeyer estão sendo aí executados, e inclusive outros projetos que vão ser realizados aí dentro deste caminho, que vai então circundar toda esta região de Gragoatá, chegando a Boa Viagem, no MAC. Além do MAC, ele segue e vai até a futurista hidroviária na região das Charitas. Então, este é o famoso caminho Niemeyer, que é muito procurado pelos turistas dentro da nossa cidade. Ainda dentro da cidade, dentro do centro da cidade de Niterói, nós vamos entrar em contato com o campo de Dona Helena, que tem uma história muito, muito, muito contundente, muito interessante, que ali mostra o chamado beijamão, que tem a sua presença marcante do nosso Dom João VI, que quando ele estava no Rio de Janeiro, veio a esta região. Então ali foi feito o beijamão, que é hoje esta área do campo de Dona Helena, é hoje o Rink, uma área também histórica e que é procurada também por muitas pessoas, porque é uma região arborizada, muito bonita, que aqui nós encontramos no centro de Niterói. Ainda dentro do centro de Niterói, você vai tomar contato na Rua da Conceição com o Palácio Araribóia, que tem uma parte da prefeitura que está dentro deste palácio. Um palácio também muito bonito, que você encontra na Rua da Conceição. E caminhando um pouco mais, você vai encontrar o campo de São João. Ali então, neste campo de São João, você vai ter contato com a Igreja de São João, que no mês de junho tem uma festa significativa dali, comemorando o dia de São João, e é inclusive um dia de feriado para a nossa cidade. É uma região histórica, muito bonita, e que você então pode entrar em contato com ela. Seguindo a região da Avenida Hernani do Amaral Peixoto, indo para o seu final, você vai ter a Câmara de Vereadores, Câmara Municipal, e ali você vai encontrar um prédio neoclássico, muito bonito. Em frente a esta Câmara Municipal, você tem a Praça da República, e nos fundos da Praça da República você tem uma biblioteca estadual, também bastante antiga aí, e ao lado o Palácio da Justiça. E no final desta grande avenida, você vai então contactar com a primeira Igreja Batista de Niterói, que tem uma estrutura neoclássica muito bonita e que é bastante frequentada, bastante visitada por muitos turistas. E ainda na Rua da Conceição, você poderá encontrar também, numa grande escadaria, a grande Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que faz uma linda festa em dezembro, no dia 8 de dezembro. Então, estes são os fatos de maior importância dentro deste centro de Niterói. Caminhando no sentido reto no centro, com uma bela paisagem daí de uma avenida que foi feita aí nessa área, nós vamos então para a Ponta da Areia. Na Ponta da Areia, que recebe o nome de Portugal Pequeno, devido à grande quantidade de portugueses que se dirigiu para a área a fim de procurar trabalho. E hoje, então, você tem ali uma região histórica muito importante, começando logo pelo mercado de peixe, que você então pode até aproveitar a compra desse peixe e fazer uso dele ao seu, de como você vai, dependendo do seu gosto. Dentro também desta região você vai encontrar a área da armação, que foi muito importante no século XIX, onde havia a matança das baleias que eram caçadas aí na nossa Baía de Guanabara. Então, que eles usavam principalmente o óleo para nossas lamparinas e para as nossas construções antigas. E dou o nome de dois grandes vultos ligado à indústria, que é o Barão de Mauá, né? E o grande Conde de Carneiro, que tem uma vila e aí chamada Pereira Carneiro, que teve uma importante participação dentro da área da Ponta da Areia. Hoje, como nós já sabemos, a Ponta da Areia tem como principal área de desenvolvimento a indústria naval. Então é muito importante aí, inclusive você vai ter contato com uma vila que recebe o nome deste grande homem, Vila Pereira Carneiro, né? Que foram vilas feitas, casas feitas para as pessoas, para os trabalhadores que faziam parte do comércio e a navegação de Pereira Carneiro. Então há uma história muito bonita que pode ser contada para que você tenha uma visão mais vislumbrante da área, inclusive poder até fazer grandes fotos. Seguindo para Alameda, você vai ter uma visão muito importante no contexto dos museus, que é a região da Casa do Oliveira Viana. Ele foi um dos maiores sociólogos nacional. Ele veio para esta residência, uma residência muito arborizada, muito, muito grande, uma casa, inclusive, com vários quartos e duas salas. E ali então você vai ter dentro deste município, dentro deste museu, grandes livros deste grande brasileiro, deste grande fluminense que nasceu na região de Saquarema, veio para a área com menos de 11 anos de idade e aqui viveu até 1951, quando ele falece. Este grande brasileiro, este grande fluminense, trabalhou inclusive junto com o presidente Getúlio Vargas. Então vocês vejam da importância deste museu para todos nós, para os turistas que aqui vêm a conhecer esta imponente residência de Oliveira Viana. Caminhando por esta magnífica alameda, onde você tem o Rio das Vicências, uma área também arborizada, de grande relevância, de muito bonita, você vai ter contato com o Jardim Botânico, que muitos conhecem como Horto Botânico. Ele foi inaugurado em setembro de 1906, fez agora, inclusive, 105 anos, foi feita pelo grande governador Nilo Peçanha e tem, inclusive, um grande palácio, que é o Palácio Euclides da Cunha, que aí você pode visitar esta área, como além deste grande palácio, você pode encontrar grandes espécies de vegetais da nossa Mata Atlântica, que você vai ter então contato com elas diretamente, e um minizou e um pequeno comércio aí de que você pode comprar um mel puro e a presença do ar puro dentro da região. Mas em torno de 300 pessoas diariamente visitam esta região para fazer então aí caminhadas e ficar com este ar puro que temos dentro desta área de 258 mil metros quadrados. Então vocês já sentiram que é uma região muito linda, além das exposições de muitas epífitas, principalmente as orquídeas, que são aí expostas dentro da área. Então, eu poderia ainda citar para vocês o Morro de São Lourenço, onde você vai encontrar a igreja de São Lourenço dos Índios, que tem uma história muito importante, porque foi ali que o bravo Araribóia viveu com a sua tribo. Então é uma história muito contundente para todos nós. E um pouco mais abaixo temos também uma igreja, a Igreja de Santana, que tem uma arquitetura muito linda, que você pode então também aí fazer as suas observações, fazer as suas fotografias, porque são paisagens lindíssimas que aqui nós encontramos. Então esta é a parte final dos nossos pontos turísticos que eu poderia trazer para vocês. E como vocês viram, em cada área aqui descrita há fatos relevantes. Vocês podem aqui passar um, dois ou três dias e vocês não vão se cansar das belezas que nós aqui temos para lhes mostrar. Fotografem tudo aquilo que vocês vão ver pela frente, porque vocês farão um grande acervo fotográfico vai ser de grande importância para vocês. Eu quero agradecer a vocês esta grande oportunidade e no próximo contato nós já estaremos falando sobre a nossa capital, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade carioca por excelência, que tem então lindas paisagens. Muito obrigado por esta oportunidade.